Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Ah, que alegria! Tamo de volta, moçada! É o Yo-Yo no ar aqui pela Super Jovem. Todas as sextas, essa turma, esse bando de loucos, tá no ar aqui no 103,3 da Super Jovem pra animar a sua tarde ou a sua noite de domingo, pra quem ouve a reprise. Duas horas juntos por aqui com essa rapaziada, o programa Yo-Yo no ar. Sejam todos bem-vindos. Pra quem tá em casa, no carro, no trabalho, curtindo, aumenta o volume. Tamo chegando, rapaziada, e tem muita coisa legal. E a edição especial de Arraiado Yo-Yo tá começando agora comigo, Beto Garcia, com ele o Jorjão. Boa tarde, Jorjão. Boa tarde, Garcia, boa tarde, gurizada, como é que estão vocês? É nóis. Aí eu vai saber quem roubou aquela chopana de palha lá de um clube da cidade pra fazer o chapéu pro Kleber. Essas piadas é com nós, só. Essas piadas a gente sabe fazer bem. Só nós faz, né? É só nós que faz. Nós faz. Eu contando pros amigos que acabei apanhando do meu cachorro, o que, né? O que aconteceu, Jorjão, compadre? Conta pra nós. Garça do Jorjão, né? Eu fui buscar o Cusco, fui levar o Cusco pra lavar. Cusco. O Cusco pra lavar, o Cusco fugiu, né? Fugiu o Cusco, compadre? O Cusco fugiu, compadre. Vazou de banda. Aí eu fiquei correndo atrás dele na cidade, que é o mais feio do mundo. E campeão até que entrou. Peguei o bicho pela perna e era pra lavar o bicho, né? Agora ele tá lá lavando. Tá cheiroso. Agora já tá pendurado no varal. Ele não gosta de tomar banho, compadre, no frio? Não gosta, não. Tá nem eu gosto, compadre. Nem eu gosto. Cadê a pica? Cadê o gole? E com a gente também tá ele, o Júnior Aguiar. Tamo junto! Até que enfim fizemos arraial, tão prometido. E agora, até que graças a Nossa Senhora dos Guadalupe, conseguimos fazer a nossa arraial. Tá bonito, tá bonito. Tem cheiro de picoca aqui no ar. Tá maravilhoso. Pinhão! Tem pinhão. A mocinha ali, a convidada, quis pinhão. Eu achei que ela queria no pé de moleque, ela foi no pinhão, cara. O problema é depois de comer pinhão. Depois amanhã a gente tem sem conversa. Depois dá uns estralinhos. Depois vira dupla pinhão. Mas uma ótima tarde pra vocês aí, ó. Quer te colocar a nossa câmera no ar aí, ó. Pra gente parecer lá, né, cara? Tamo chique. Quer mandar um abraço aí pra Nájila, por causa dela nós estamos na final da Copa América. É, salve Nájila! Grande Nájila, valeu Nájila! Quem tá com a gente aqui, feliz da vida, também é o Kleber! Olha, seu, boa tarde pra todo mundo. O Jorjão começou falando igual Ingvar Caipira, depois já tava imitando o companheiro dele, aquele que não compareceu mais no Yo-Yo lá. O Tibúrcio! O Tibúrcio! O Zóio! Na verdade eu tô com problemas da garganta, né? Tá com a garganta fônico, falar, quer começar. Garganta no cepo. Não vamos falar besteira, tem criança hoje, né? Quer começar o programa contando uma história desse frio velho que tá acontecendo aí conte, agora. Conte, compadre. É, cheguei numa venda ontem porque precisava de uma bolsa daquela que esquenta os pés, aquela pra água quente. E o cara lá falou que não tinha mais, que tinha acabado as bolsas e me deu um gato velho angorá lá pra mim. Angorá. É, daí no outro dia eu cheguei tudo meio arranhado, passei lá na frente da venda dele e ele falou: ô moço, o que que aconteceu? Onde que não deu certo o negócio que eu te arrumei pra esquentar os pés? Olha, compadre, até que deu certo, esquentou até umas horas da madrugada, mas a hora que eu quis formar um pouco de água quente dentro, o bicho ficou... não deu muito certo. Não vingou o treco. Me arranhou tudo, daí. Bom, e confrontando a trupe com nós, hein, tá o guerreiro. Parece o Harry Potter do Nordeste. Tudo bem, guerreiro? Tudo bem. Guerreiro, então você está incumbido hoje de apresentar os nossos convidados, guerreiro. Vamos lá. Guerreiro, senhor guerreiro, antes eu tenho uma pergunta pra você. Faz Ali. A pergunta pro guerreiro. O senhor se acha um cara forte? Mais ou menos, compadre. Você é mais forte com a galinha? Sou, compadre. Ah, então bota um ovo. Ô, compadre. Eu tava na escola uma vez e fizeram essa mesma piadinha comigo. Então bota. Aí eu falei que botava um ovo. Daí o cara falou, então. Daí o cara. Você é mais forte que uma galinha? Daí eu falei, eu sou mais forte que uma galinha, senhor. Daí ele falou, então bota um ovo. Daí eu falei, o senhor fica de 4 que eu coloco 2. Olha, tem criança de 2. Tem que dar as piadas hoje. Os nossos convidados, guerreiro. Primeiro, vamos a nossa... Pô, pode chamar os convidados pra vir mais perto, né, do microfone. Agora, Marcanço, que é a pipoca lá. Marcanço, o peão. Não vai fugir. Ademir Ariati. Ademir Ariati? Ariati. Ouvinte sempre do Yoyo. Opa! Tá sempre mesmo, né? Tá com ele... Opa, perdi, me tá salvo. Epa, quebrou. Será? Maria Luísa Ariati. Maria Luísa Ariati. E ela tá muito gatinha, ela tá, tá fantasia, a caráter. Toda caracterizada. Que legal. Helenice. Ó, oh, o pessoal veio todo em família, que a bacana, família hein? Família Ariati. Sempre ouvi o Yoyo, são fãs. E temos sorte também. Viu só? A gente ganhou umas pizzas já. Olha! Quem participa ganha, compadre. Viu só? Quem que manda o nome quando participa? É você mesmo? Nós três, né? É os três, pelo amor de Deus. Aproveita, né? A chance é bem maior. A chance é três vezes mais. E pergunta de que cidade eles são. Ah, é. São de Beltrão. Daqui de Beltrão. Beltrão mesmo. Beltronês que ganha prêmio aqui. É verdade. Nós é do interior. Ah, é? Legal. É do mato. É lá do Picafumo? De onde que vocês é? É da linha Menino Jesus. Linha Menino Jesus. Eita, eu lembro quando dei um presente pra ele. Ai. ele era pequeno. Aproveite, hein? E aqui em França, você trabalha no quê? Nós trabalhamos no hospital regional. Olha, que legal. Legal, que show. Que show, os dois? Os dois? Nós dois. Que show. Que bacana, que bacana. Quando alguém de nós foi pra lá, por favor, cuidem dele. Cuidem dele. Tomara que ninguém vá, né? Por alguma coisa alcoólica. Né? A gente tem tratamentos bons pra cirrose lá. Ah, bom. Acho que logo estaremos por lá. Ou como é que é? Incontinência. Não, como é que é? Que é do estômago lá? Como é que fala? Úlcera? Não, quando a gente tá mal do estômago. Azia? Ressaca do estômago lá. Ressaca. De comer demais. O problema é de comer demais. Comer demais. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Os nossos convidados. Vamos comer tudo aqui agora. Não os convidados. Hoje vamos falar pouco por causa que nós temos que comer, né? Isso. Daqui a pouco nós vamos falar do tal do Skank que vai estar por aí. Eita, essa banda é boa, né? Essa banda é boa, promoção exclusiva Super Jovem. Será que eles tocam a música dos atual ali também? Eles tocam só música atual. Só música atual. Tomara que eles cantam uma do Jota Quest também. Eu acho. Daqui a pouco nós vamos também falar do Espoliquida, do fundo da grota. Isso, Espoliquida, vai ter a galera aí aqui no estúdio pra falar pra nós. Que tá começando a Espoliquida, né? Começou. Vou aproveitar as ofertas. Comprar umas blusas, já. Tá bom demais essas ofertas, meu Deus do céu. O Carpinho é um pouco bêbado. Eu sou meio devagar nos assuntos, voltando no Skank. É um pouco, é só. O compadre Rubinho. Eles têm que tocar fundo da grota também, senão não adianta. Nossa. O fundo da grota. Chegamos no fundo da grota. Esse é o Arraiado Yoyo que tá começando, vai até as 4 horas da tarde com pipoca, quentão, pinhão. Talvez. Talvez. Chega até lá. E a galera, tá funcionando a nossa webcam ali? Eu acho que não, ali tá com a luzinha não tá acendida. É. Eu acho que não tá funcionando nada, mas vou lá fazer funcional. Dá um tapa lá no pitador. Isso. Lá. Vamos tocar uma música então, é isso? Vamos tocar uma moda aí. Escrever ali que pensamento da secretina não foi gravado. Tá escrito ali. Então nós vamos fazer. Então vou tocar uma música. Vamos lá. Ele tá pedindo pra ligar lá pro negócio que não foi pra atualizar o programa. Tá bloqueado o programa, é pirata. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so sly? Sugar, how you get so sly? Super Jovem. Maravilha, tamo de volta, Arraiado Ioiô aqui na Super Jovem. Tá bom demais. O pessoal nos intervalos aí com muitas pipoquinha. Muitas comidas típicas aí. A pipoquinha tá fazendo sucesso, a pipoca, né? Tá bom. Pipoca aí? Tá, agora a pipoca gruda toda nós dentro. Mas é doce, meu senhor? É doce, meu senhor? Salgada. Da pipoca, casquinha da pipoca gruda, né? No dente. Esqueci do nome. Tinha um nome esquisito. Agora é piruá, né? Piruá. Nossa, isso é nunca ouvi isso, mano. Que sotaque bom de caipira, meu, mano. E aí, mano? Caipira da Zona Sul. Sou caipirão de apartamento. De apartamento, mano. Bom, em dia 2 de agosto, sexta-feira, no Centro de Eventos Marabá, nós teremos um show sensacional com o Skank. Tô bem. Quem tá aqui no estúdio com a gente é a Gelisa Lise pra falar e fazer o convite. Achei que era o pessoal do Skank. Brincadeira. Minha presença é melhor, não é? Com certeza. Gelisa, tudo bem? Seja bem-vinda à Super Jovem. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Fera. Essa galera animada. Bom, opa. Ainda mais com toda essa comida. Diverte aí, né? Todo mundo. Os gordinhos piram com toda essa comida. Só não pode fazer o exame de diabetes depois, né? Se fazer o exame de glicemia depois, tá caindo. Mas vamos queimar toda essa gordura adquirida no show do Skank, com, né? Com certeza, dia 2 de agosto no Centro de Eventos da Marabá, promete ser um super show. Aliás, Skank vem lotando todos os shows que eles estão fazendo. Caramba. Por aí. Turnê internacional também, shows lotados. Tá bom, Skank, né? Da nossa geração. Muita música bacana. Eu comento sempre que Skank só teve uma vez em Francisco Beltrão, mas foi bem no comecinho da carreira deles lá. 92, foi 90, acho. Não, foi 94. 94. No Arrudão. Eu estava lá. Eu era recém-nascido ainda, cara. Era um bebezinho. Skank praticamente. Não, sou tão velha, tá vendo? O Skank praticamente era um. É o show exclusivo, porque ficou aí, são 20 e poucos anos, né? Nossa. Atrás que o Skank esteve bem no começo de carreira, né? Com músicas foi como na época da Garota Nacional. Foi depois do primeiro disco. O hit foi É Tanto, né? Que era uma regravação do Bob Dylan. Se ao menos você soubesse, né? Sabesse. Então, praticamente é um show exclusivo. Então, o pessoal, 90% dessa galera não viu Skank ainda em Francisco Beltrão. Então, não pode perder essa oportunidade. Não pode estar mesmo. Está vindo para Francisco Beltrão, dia 2 de agosto, às 22 horas, e pontualmente inicia o show. Opa, e é importante falar, né? Isso aí, às 22 horas. E olha só, setor amarelo está esgotado. Ah, Elvis. Isso aí. Setor verde também está esgotado. Show, hein? Temos ainda a mesa disponível no setor laranja, tá? E além da mesa, a cadeira, né? Que dificilmente eu acho que alguém vai assistir esse jogo, esse show sentado. Tem o camarote, opção de camarote. Opa. Open bar. R$130. Open bar, água, refri e cerveja. Opa! É aí que nós vai, hein? É o piro na água. Isso aí. Então, ó, setor laranja, que ainda tem cadeira disponível a R$160. Open bar, R$130. E também aquela galera que gosta de ficar lá no fundão, né? Galera. Pizza, a R$60. Um preço super acessível. Sim. Pra não perder esse show, essa super oportunidade Skank que tá de volta aí em nossa cidade. Vamos lotar aí o Centro de Eventos Marabá, lembrando que compra lá na Gelisa Lise. Também, Gelisa Lise. Churrascaria Marabá. É aqui pertinho, na Marabá. Aqui. Isso. Ótica Diniz. Isso. Beltrão e Pato Branco, tá? Tá, tá. E também, quem estiver nos escutando aí, qualquer cidade, pode entrar no site discoingressos.com.br. Exatamente. Olha. E lá você pode se cadastrar e comprar seu ingresso pelo site. Aceita cartão de crédito e débito. Olha que bacana. Show, hein? Que show. Gostei. Não gostei. Tem por que não ir. Nossa. Não tem desculpa. Sensacional. Desculpa. Com certeza eles vão estar cantando todos os sucessos, né? Desde o início da carreira até os atuais e as novas músicas, né? Com certeza. Vale a pena mesmo, né? Vale. Tem muita música bacana, muita música boa. Olha, eu já fiz algumas edições de Sexta Básica, o programa que a gente faz aqui na sexta-feira, sempre com um artista, né? Já fiz algumas edições especial Skank. E a dificuldade que você tem de fazer um repertório pra apenas uma hora, porque tem muita música. É isso que eu ia falar. playlist, que playlist é difícil você. Você sempre vai deixar a música de fora. De fora. E a pessoa reclama: ah, mas não tocou aquela. Não, não deixou de tocar aquela. É, e você mas é uma hora só de programa. Tem que fazer um intervalo comercial e tudo mais, né? Intervalo comercial. Né? Então é difícil você escolher fazer uma playlist pra uma hora, porque tem muito sucesso o Skank, né? Inclusive, o Skank foi junto com. A gente analisando lá nos arquivos, foi junto com o Michael Jackson aqui na Super Jovem. As duas únicas bandas, e no caso, o solo, né, do Michael Jackson, que tiveram dois cesta básicas seguidas, que teve o parte 1 e parte 2. Parte 2, é, foi as duas únicas exceções que tiveram. Claro, salvo as exceções lá do mês do rock, que a gente toca duas cestas, parte 1 e parte 2. Mas não, isso não conta. Estamos falando de uma banda ou de um artista só. Foram os únicos, né? O Skank e o Michael Jackson. Tiveram parte 2. Gelisa, pra quem tem dúvida, enfim, quer alguma informação, tem um fone de contato também? Como é que faz? Pode entrar em contato com a gente, 9978-8119. Uhum, e também na churrascaria Marabá. Na Marabá. Ah, com a Valquíria na Marabá. Olha que bacana. Já pega um quilo de matambre lá. É. Já compra o ingresso. E tem um detalhe que depois... sabia que a Gelisa ia falar, mas quero antecipar. Que vai ter muito ingresso para o ouvinte super jovem. Tá? Inclusive para nós arregaçar esse WhatsApp a partir de agora. Nós dando ingresso? É, a partir de agora no WhatsApp da Super valendo ingresso para o Skank. Manda o nome completo 988-222-300. Okay. Valendo ingresso para o Skank já. Aê. Agora, se for agora. Isso aí, eu quero agradecer aos patrocinadores. Claro, claro. Mais uma vez aí com a gente, Mano Manfroy Supermercados, nosso parceiro sempre. Já de outros shows. Chaf Beer. Adoro uma festa. A Chaf aí que tá apresentando o show Skank em Beltrão. Inviolável também. E o apoio da Estação Londres. Bacana. Ou seja, galera... segurança vai estar bom lá. Vai voltar. Vai lá, e a rádio oficial do evento Super Jovem. Exatamente. Show, então, ó, show. Dia 2 de agosto, marca aí na sua agenda, convida os amigos, a família toda. Vamos assistir juntos Skank no Centro de Eventos Marabá, um espaço maravilhoso de shows aqui em Beltrão, né, Gelisa? Então, vale a pena você conferir de pertinho e com certeza vai marcar a história esse showzaço do Skank aqui em Francisco Beltrão, porque depois dessa data vai que eles demoram mais um tanto aí pra vir pra Beltrão, né? É uma oportunidade ímpar, tá? Não dá pra não perder, não percam. É, e se eles demorarem mais 20 anos, vão chegar aqui que nem o Nazaré, né? Com o tubo de oxigênio Velinhos. Ali, catando. Isso aí. Gelisa, obrigado pela participação com a gente. Valeu, nos encontramos lá, então. Certeza. Dia 2 de agosto. Se Deus querer! Especial Arraial do Ioiô, intervalo comercial, daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo maior pra poder comer? Isso, daqui a pouquinho tem mais, só. Na volta, em Cadaga. Estou feliz no trem que segue para o interior. Feliz porque comigo vai o meu amor. O trem só chega quando o dia amanhecer. Que noite linda vamos ter. Porque comigo vai o meu amor. O trem só chega quando o dia amanhecer. Que noite linda vamos ter. Amando, beijando, assim nós viajaremos. E juntos, pra sempre, iremos viver. Juntos e Shallow Now. Sidney Lima. Essas antiguinhas, né? No Arraiá do Ioiô. Com certeza, Maguã. O Arraiá que é bom tem que ter internet boa. É bom, opa! Aí é com a Beltrão, aí eu vou mudar de que eu não vou conseguir fazer assim, né? Como caipira. Aí eu quero falar o seguinte da Beltrão Net Telecom. Beltrão Net é a internet top. Você tem planos de 5 a 100 megas. Pensa bem. Download, upload, fibra ótica de extrema qualidade. É, com a Beltrão Net Telecom. A Beltrão Net, para você contatar lá, para você ter a sua internet em casa, é muito fácil. Ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir, 0800-649-5000. Esse é o telefone free, né? Ou 3520-1500. Pessoal aí atende super rápido, super atencioso, resolvem os seus problemas, né? Ah, não é que... realmente, pessoal aí tem algumas algumas pessoas de serviços que vão na sua casa e daí ficam complicado. Ah, mas tem que subir no teto. Ah, mas tem que não sei o quê. Cara, eu já passei por isso. Eu moro em Sobrado, quando foram instalar, eles não me pediram nada. Eu sabia que lá era difícil, não me pediram nada, só falaram, ó. Tá, escolha uma senha e tá funcionando. É assim com a Beltrão Net Telecom. Vou repetir. E lá em casa foi assim também. Tinha que passar pelo cachorro, arame farpado. Cachorro comeu um dos funcionários. Mina terrestre, os caras não reclamaram. Não reclamaram. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Aí o mineirinho, andando pela praia e de repente ele encontra uma lâmpada. Entrou uma lâmpada, daí começou a esfregar, como tinha visto nos filmes, né? Dos Aladdin que estavam no cinema. Uhum. Aí é isso que surge um gênio. Aí o gênio falou assim pra ele: você tem direito a 3 pedidos. Aí o mineirinho pensou e por fim se decidiu, né? Aí falou assim: eu quero um queijo enorme. Falou o mineirinho. Louco, aí, o gênio, que faça assim a sua vontade, abracadabra, né? E daí apareceu o pedido do mineirinho, né? Daí o mineirinho, daí, agora você pode fazer mais um, você tem 3 desejos. Você pode fazer mais dois, mais, né? Dois, mais, né? Dois. O mineirinho pensou mais um pouco. Olha só. Eu vou querer uma mulher bonita pra mim. Tem como? Então, seja feita a tua vontade. Abra cadabra. E lá veio um mulherão pra ele, apareceu, né? Apareceu a mulher bonita. Eita, e foi o mulherão. Aí o cara, agora sim, último pedido. Deu o mineirinho e falou assim: então acho que eu vou querer mais um queijo. Pediu mais um queijo. Mais um queijo, mineiro. Aí o gênio, abracadabra. E surgiu mais um queijo bonito, aquele de Minas, sabe? Dois queijos. Um cheiro de peido, sabe? Gostoso. Aí daí o gênio falou assim: bem, meu amo, não sei porque chamam de amo. São tudo do baitolado. Aí esses gênios: bem, meu amo, antes de eu ir, me satisfaça uma curiosidade. Mas por que você pediu 2 queijos, né? Curiosidade, né? Aí o mineirinho falou assim: é que eu fiquei com vergonha de repetir o pedido 3 vezes, né? Só 2. Sal de queijo. O mesmo mineirinho chega no bar e pergunta: você pode vender uma pinga fiada? O dono do bar olha pro homem e aponta pra um sujeito forte, alto, um afrodescendente que tava sentado numa mesa e propôs o seguinte: aquele homem de tanto malhar ficou tão musculoso que seu pescoço parece que ficou pequeno. E quem chamar ele de pescocinho, ele enche de porrada. Eita. Se você tiver coragem de... Olha o zóio falando, cara. Coragem de chamá-lo de pescocinho, eu vendo fiado por 1 ano pra você. Mineirinho chega até a mesa, dá uma batida nas costas do cara e diz baixinho: meu amigo, você tá bom? Mas nem te conheço, rapaz. Uai, a gente pescou junto. Nunca pesquei com você. Pescocinho. E ganhou 1 ano de cachaça, cara. Não, é burro, não. Olha que felicidade. Que felicidade, meu irmão. Então, chegou o Quentão. Chegou o Quentão. Agora, boa noite. Enquanto aí o pessoal vai servindo de Quentão, o Caipira, né? É o mesmo Caipira. Caipira virado de mãe. Virado no Giraia, esse Caipira. O Caipira chegou no guichê da empresa de ônibus e pediu chegou assim. Chegou onde? Na empresa, no guichê. É no balcão. Agora entendi. Lá da empresa de ônibus e pediu: moço, por favor, me dá uma passagem pra Anastácia aí de volta. Anastácia. Aí o homem falou: aqui não vendemos passagem pra Anastácia. Aí o Caipira virou-se pra mulher dele e falou: vambora, Anastácia, o moço não quer vender passagem pra você. Tadinho, seus nomes diferentes que dão pra essa gente. E o Gole, chegou o Gole! O mineirinho de novo, que a gente não vai ter muito tempo pra fazer, vou fazer agora. Mas converte pra caipira, só que hoje é. Mineirinho caipira. Claro. Aí o mineirinho estava fazendo xixi perto da cerca de uma grande fazenda. Pensei que ele estava fazendo o quê? Xixi. Mijando. Aí um homem que passava pela estrada a pé observou que o mineirinho falava enquanto fazia xixi, né? Aí o mineirinho falava assim: eita, trem manso, nada como a gente fazer xixi no que é nosso, né? Aí o homem curioso aproximou-se do mineirinho e perguntou assim: boa tarde, senhor. Já mudou a voz, entendeu? Mudou. Boa tarde, senhor. Nossa. Desculpe-me eu lhe perguntar, mas esse fazendão todo é do senhor, né? Falou que tá mijando no que é teu, né? Daí o mineirinho: não, senhor, eu tô falando das minhas botas mesmo. Correu um pouco. Agora eu vou lá de um caipira que era parente mineirinho. Parente mineirinho. O caipira falou, depois do Natal, o primo Granfino foi visitar o primo caipira. Chegando lá, ele disse, oi, primo, como é que passou o Natal aí? O que é que você ganhou de presente? Olá. Aí o primo caipira respondeu, ah, eu passei bem, não ganhei nada, não. Aí o primo Granfino falou, ai, que bad, eu ganhei, eu ganhei. Que vibe, eu ganhei. Eu ganhei o iPod. E o primo caipira respondeu, ô, também ganhei isso da sua irmã, da prima. Mas como? Que marca que você ganhou? Perguntou o Granfino, você tá louco? Ela te deu um iPod, que marca? É, primo, é que no dia do Natal, eu e a prima tava tomando banho de cachoeira. Eita. Aí eu fui devagarinho, cheguei por trás da prima e falei, aí pode, primo? Ela falou, pode. Aí pode. Aí eu vou fazer uma pergunta aí pro Guerreiro. Ô, Guerreiro. Oi? Você sabe, Guerreiro, qual que é a fruta que anda de trem, Guerreiro? Por acaso, você sabe qual que é? De trem. A fruta que anda de trem, compadre. Sabe qual que é? Não sei, não. A fruta que anda de trem... Não. Ué, mas como é que você não sabe? Yeah. É o kiwi! Nossa! É o kiwi! Esse é piado pra criança, né? Pegou, compadre. A criança tá entendida com os doces. Ele dá pão. Dá pra falar besteira aqui. Vamos tocar a música? Os nossos convidados nem falam tão de boca cheia. Não tocou mesmo. Barbie. Oh, inclusive, se você estiver passando aí na cidade, aí no centro, umas duas, três pessoas que estão sem nada pra fazer, quiser vir aqui, aproveitar, nós estamos com bastante docinho aqui, a gente vai receber vocês de braço aberto. Mas vai que aparece mesmo. Não, mas tomara que venham aqui na Rádio Super Jovem que comer uns docinhos com nós, que tem bastante. Então tá bom. Estamos de braço abrido pra vocês. Acabou? Oh, it's okay to be a little broken and beat, but I'm alright. That you're with me, relax, and you call it weak, baby, you're just unique, come out of the black, never hold it back. Cause you don't

religion, yes, she jackal in Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that I miss me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I in a nation. You never know, say that I miss me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reaching out. Que lembra. Agora foi, né? Agora acabou o programa. Nossa, Amadão. Agora me bateu uma bad. Bateu uma bad. Não, agora eu comecei a lembrar de alguma. O cara tomando quentão. Antes de ficar pronto. Antes de ficar pronto. Né? Pelo amor de Deus, veja só o vinho in natura lá. A uva, quero a uva. Sem pisado o vinho. Rapaziada, quero lembrar o seguinte: bateu fome, meus amigos. Bateu. Dog King é maravilhoso. Vocês já comeram o Dog King Angus? Carne 100% Angus. É fantástico. Porque o Dog King, o pessoal pensa, ah, mas é dogão, é só salsicha? Não, tem várias opções. Tem aí o dog simples, dog duplo, dog frango, tem o dog angus, também tem hambúrgueres, enfim, é um lugar especial para você comer bem, tá? Um lugar muito, muito, muito grande, muito bem, até espaço kids, enfim. Uhum. Vá conhecer o Dog King, que fica na Avenida União da Vitória, não tem erro, uma das maiores franquias de cachorro-quente do Brasil, aqui em Francisco Beltrão. E lembrando, não é só cachorro-quente, tem vários lanches gostosos, tem aí os hambúrgueres também. Uhum. Uma delícia. Tem dog que é com hambúrguer, que é com salsicha, que tem calabresa, tem cara. Tu coloca cheddar, tira cheddar, tu coloca o que tu quiser. E o detalhe, assim, não é caro, é preço acessível, você come muito bem. Então, hoje à noite, convida aí os amigos, convida a família, vá pro Dog King. Eita, hoje é o dia. E vai mandando o WhatsApp na Super 988222300, tem ingresso pro show do Skank, dia 2 de agosto. Escancarando. Mais uma promoção exclusiva Super Jovem FM. Bem lembrado, compadre. Compadre, antes dos convidados. Skank, fala. Eu quase não sou zoado nessa rádio aqui, você, né? É não, zoado, todo, é postar foto no Instagram, vem me zoar que o chapéu não cabe na minha cabeça. É verdade. Os brothers ouvindo a gente, assistindo a gente pela webcam, só dá pra enxergar a tua cabeça, né? O pessoal já tá mandando aqui. Um abraço pro caminhão aí, pro Júnior que tá ouvindo a gente aí lá na Beltrão Apps, também estão fazendo uma festa junto, ficaram com inveja e estão copiando o ioiô lá. Abraço pra você, mano. Tu também, a tua cabeça não fica muito longe, né? Parece um orelhão. Cabe só um orelhão. O Kleber mandou um abraço pro caminhão, deixa eu mandar um abraço pro Opala também, pro nosso Fucão lá que tá curtindo lá. Meu amigo Carreta. Carreta. O Bitrem também. O Lambreta lá também. O Monareta tá lá com a perna quebrada, coitada. Monareta era o sonho, né? O Cecizinha. Cecizinha. Falar em Monareta, tirar uma do Gabriel Celeste, que apareceu no Facebook, uma foto de Monareta, né? Sério? Era rosa a Monareta, mas ele tava lembrando os bons tempos de velocidade, né? Um abraço pro meu amigo lá também, que colocou o aparelho nos dentes, a gente chama ele de barra circular agora. Barra circular. Pessoal, começa hoje mais uma edição da Expoliquida aqui em Francisco Beltrão. Com várias empresas participando. Aliás, a abertura acontece hoje, daqui a pouquinho, né? Às 4 horas da tarde. Quem tá com a gente aqui para trazer mais informações sobre a Expo Liquida é o querido Juarez, da Associação Comercial Empresarial de Francisco Beltrão. Juarez, seja bem, faz tempo que você não vinha aqui no Ioiô, né, Juarez? Ele vai dizer que a gente não convida, quer ver? Na verdade, eu tava esperando ser convidado, né? Tá bom. Pra vir aqui, sabe o que aconteceu? Encontrei o Beto na rua. Na Fonte Nova, ali na frente. Fonte Nova. Aí eu falei assim, Beto, tô com saudade daquele programa lá, porque vocês não são muito de confiança, né? Mas de vez em quando dá pra gente ir lá. Nós somos cheirosos. Eu também, a última vez que me convidaram pra ir na CF, me tinha chope, então próxima vez que tiver, me convida de novo. Fechou. Juarez, conte-nos hoje sobre esse grande evento que começa em Francisco Beltrão, Expo Liquida. Então, Beto, nós queremos convidar todo mundo, inclusive daqui a pouquinho, às 4 da tarde, abre as portas do Centro de Eventos e pense na quantia que as lojas estão preparadas lá. Nós estivemos lá agora há pouco, vendo a preparação, a exposição, muitas lojas e os preços... Olha, nós estivemos dando uma olhada, preços excelentes. E os produtos? Produtos muito bons, produtos de qualidade. Não é, assim, igual aquelas feiras de liquidação, só ponta de estoque, né? Falar mais chique, né? Ponta de estoque. É que nós estamos colando hoje. É refugo, colando de floresta. Produtos de excelente qualidade. Então o pessoal vai gostar muito. Ah, que bacana. Então, quer dizer, produto de qualidade com preço é especial, né? Muito especial, inclusive, porque a ideia da Expo Liquida é essa, é que tenha o desconto seja bem grande, os produtos de qualidade, sim, que você vai poder comprar, assim, coisas excelentes. E nós temos aí vários parceiros aqui da Super Jovem que estão, inclusive, informaram aí já nas suas mídias que estão presentes na Expo Liquida, né? Então, hoje, muitas empresas já aderiram à ideia e virou um sucesso. Virou um sucesso, tanto que assim, ó, nessa edição agora, o feirão de veículos, que inclusive tá lá com as taxas excelentes, especiais, tá todo na frente do centro de eventos. Então toda aquela parte de asfalto tá na exposição de veículos. Uhum. E o legal que vai ser sucesso, porque eles, assim, respeitando, um parceiro respeita o outro. Eles respeitaram esse super evento do Yoyo hoje, vão esperar terminar o programa. É verdade, começar as duas, daí falou, não, mas tem o arraia do Yoyo, vamos devagar, pessoal. Você sabe que é parceria tudo, né? Parceria tudo. Aqui é assim, se for pra morrer afogado, morremos de mão dada. Pessoal, inclusive o João Manuel até, ô João, um abração, o João tá ouvindo. João Manuel Rio. Ele mandou uma coca e um salgadinho pra vocês, não sabia que vocês estavam com toda essa festa, agora acho que nós vamos levar de volta, né? Vamos fazer o lanchinho das quatro. Um abraço, João. Falando em lanchinho lá, como é que tá a questão de alimentação? Tem isso, também lá... gastronômica. Gastronômica lá pro pessoal que vai com a família, vai com as crianças, enfim. Tem essa opção lá na Expo Liquida? Agora a gente conversa com o William. William Madruga. É isso, aí, William. Boa tarde, então, pessoal. Até tava na vinda aqui, falei pro Juarez. Juarez, vamos com cuidado, que o pessoal lá não é de confiança. Ele usou uma frase. Mas é isso aí, Jorjão. Lá vai ter então alimentação. Tem uma praça disponibilizada para quem quiser lá fazer as suas refeições enquanto faz a sua aquisição. Vai estar disponível. Importante dizer também, como vocês comentaram já, a Expo Liquida é o terceiro ano que está acontecendo já, realizado pela Associação Comercial, com o apoio da Prefeitura Municipal. Mas ela é exclusiva para empresas de Francisco Beltrão. Então, só empresas de Beltrão podem participar. Expositores de Beltrão. Exatamente. Ah, que beleza. Exatamente. Isso é bom. Tem uma prioridade, é lógico, para os associados. Inicialmente, é os que mais têm os primeiros lotes e ficam sabendo inicialmente das novidades. Mas, a partir disso, é exclusivo para a loja de Beltrão. Não, quem vem de fora, mesmo que não tenha fechado, o que não acontece, né, Jorge? Nós vendemos em menos de... Quanto tempo foi? Uns 20 dias. 20 dias, esgotou. Caramba, todas as vagas. Olha, são 60 empresas participando lá. 60. Todo tipo de empresa. Um amigo meu perguntou aqui se vai ter empresa, assim, tipo, alimentação, setor de alimentação também, Brasil. Um amigo meu pediu. Fique tranquilo que tem alimentação. Tem uma loja de skate também lá, né, Jorge? Tô louco. Exatamente. Ah, o Júnior vai comer um skate lá. O ruim é cagar as lojas. Ele come de tudo, mas não tudo. O ruim é expelir as rodinhas. Vai ter chopp, o chopp bel tá lá, a chape tá lá. Beleza. Tem espetinho. Bora tomar um chape, hein? Vai bom demais. Vai ter crepes e churros. Eita! Opa! Esse meu amigo gostou. Restaurante também. Então não tem. Vai ter mais comida, hein? Mais comida. Ou seja, vai pegar pra todos os setores ainda. Questão de horários. É importante saber qual vai ser o período aí que estará funcionando hoje. Hoje abre às 4, né? Vai até às 9 da noite, é isso? Só confirma. Tá no site aqui da Associação Comercial. No sábado, das 10 da manhã até as 21 horas. Uhum. E no domingo, abre também às 10 e vai até às 18, é isso? Exatamente. Então, fica esse convite. As lojas para exposição são só de Beltrão. Mas sim, o convite para que as pessoas vão comprar, nós queremos estender. Eu não sei, o programa de vocês aqui, ele... Até no trevo de Marmeleiro, para que eu pegue mais nada. São mais de 40 municípios do Sudoeste Paranense, Extremo Oeste Catarinense e até na Argentina pega. Eu pensei que era 38, mas você me falou que é 40 agora. Eu aumentei 2. Então nós queremos convidar todo esse pessoal que está ouvindo aí dos 40 municípios que, ó, tá liberado, podem vir pra Francisco Beltrão aí durante esse final de semana pra aproveitar, porque nós garantimos que vai valer a pena. Com certeza, vai, com certeza. E um detalhe muito importante, o frio chegou pra valer, né? Estamos aí com uma friaca. Nossa, vento forte. Então aí tem, vai ter muitas empresas lá que estarão com roupas de inverno, calçados, confecções, com preços inacreditáveis. É oportunidade de se vestir bem nesse inverno, né? Exatamente, Jorgão. A gente esteve conversando lá em Juarez antes, tem pessoal lá com 70% de desconto. 70%. Então, assim, ia falar isso aí. Tem muita oportunidade. Quem quiser comprar aí, é a oportunidade de chegar nesse final de semana. E também tome cuidado, porque vá o quanto antes. Porque quanto antes você chegar, você vai garantir a melhor mercadoria. Quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. Inclusive, seria interessante vocês encerram o programa aqui às 4? Às 4. Vocês saírem aqui e ir pra lá, viu? Porque... Eu vou lá comer, não tem nada pra comer aqui. eu fiz uma boquinha aqui, mas vou lá. Isso é legal, a gente reforçar a questão da Espoliquida, que ela é uma feira que vem pra auxiliar o comércio local. Então, nessa questão da movimentação econômica. Por quê? Porque esse é o momento das empresas que estão lá, elas venderem, fazer dinheiro, fazer o caixa girar aí, e para poder investir agora nessa nova coleção de verão que tá chegando. Pois é. Vamos prestigiar, não custa então, nada. Comprar barato e economizar. E valorizar o comércio local, E tem brinquedo para as crianças também. Família que quiser levar a criançada lá para brincar. Tem tudo. Inclusive o Jorgão falou que comeu só um pouquinho de doce. Eu não sabia que o Jorgão era viciado em seios de afrodescendente, cara. É, mais conhecido como teta de nega. Mulher, né? É que não pode falar mais. Não, mas é teta de nega, um doce, né? É o doce. É que eu separei a branquinha, eu quis a moreninha. A moreninha. Eu falei que eu gostava mais da teta de negra, mas é o doce. Então, ó, o convite fica feito a partir de hoje, às 16h, daqui a pouquinho a abertura, e vai até às 21h, sábado, às 22h, até às 21h, e domingo, às 22h, a abertura, vai até às 18h, a Expoliquida, a terceira edição, né? Da Expoliquida, acontecendo lá no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior, ali no centro de eventos. É importante dizer que agora às 16h, às 16h, agora, a abertura não tem solenidade, não tem nada. Abre as portas e vamos comprar. Vamos comprar. Não vamos perder tempo do pessoal ficar lá discursando. Até porque tá frio, né? Muito frio. Agora é pra comprar, não é pra falar. Se é pra falar, vem aqui no Yoyo. E Juarez, sempre venha divulgar aí os eventos aí que a Associação Comercial está envolvendo. Não precisa de um convite, né, amigão? Pelo amor de Deus. Venham sempre. Muito bem, então ficamos combinados assim. É isso aí. Eu vou ligar mais vezes aí. Ligar, não, tem que ligar. Semana que vem, manda um WhatsApp. Domingo ele vai fazer um churrasco na casa dele, vai vir aqui na rádio avisar, vou fazer um churrasco na casa. Mas os eventos importantes. Eu tô com um problema lá, tô terminando a churrasqueira, mas quando terminar, daí. Opa! Faz tempo essa churrasqueira toda. Faz muito tempo. Viu, deve tamanho da pirâmide do Egito, que foi isso que eu conheço. Imagina. Não, mas tem a churrasqueira, tô terminando. Tá fazendo ele. A churrasqueira, o tamanho de um sobrado lá. William, obrigado pela participação também. Valeu, pessoal, obrigado a vocês pela oportunidade. Abraço, pessoal. Expoliquida, Francisco Beltrão, hoje, amanhã e domingão. Valeu. Não perda. Não perda, é o arraiado do ioiô. É nóis. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara, finge o que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. De você, que você nunca soube fazer, cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, eu adoro. Ai, bebê. Embaixador falando de amor. noite. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. De volta com o Yoyo aqui na Super Jovem. Isso mesmo, e teremos que falar agora, e temos o maior prazer, um prazer imensurável de falar do Auto Posto São Carlos. Por quê? Porque ali a qualidade, bom preço, bom atendimento, uma conveniência fantástica. E claro, você sabe que no Auto Posto São Carlos agora produtos 3M para o seu carro. Tem um produto melhor que o outro. Silicone aí, gel para as rodas. Tem limpa-vidros, tem o car wash. Tem você que tem aquela... Como é que é? O kit multimídia, né? Isso, kit multimídia. Tem um líquido especial para limpar aquela tela. Que tudo legal isso. E todos os produtos 3M, que é uma marca de qualidade mundialmente isso. conhecida. Aliás, queremos agradecer muito aí a Andretos 3M e também com um kit especial cervejinha para os integrantes do Yoyo pro final de semana. Faça como Andressa, ó, o pessoal da Leve, ó, tá vendo como é que é? Faça como Andressa, manda uma cervejinha pro pessoal do Yoyo. Pensa nos caras que... Mas paçoca também. Pensa nos caboclos que ficam felizes, né? Nossa, até caipira nós falamos, então, né? Caipiresco. Então, vou repetir o seguinte, na hora de abastecer o seu carro, não perca tempo, vá ao Autoposto São Carlos. Melhor preço, qualidade... É só no Autoposto São Carlos, na Dambros e Pivi, Marmeleira e na Getúlio Vargas. Próximo ao Mano 3, no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão, Autoposto São Carlos. Isso, essa é a nossa edição especial do programa Yoyo. É o Arraiá do Yoyo, reprise desta bagaça amanhã, no domingo, às 8 horas da noite, é isso, Júnior? Exatamente, e só passo a lembrar pra vocês aí que nós temos ar vivo. Isso. Lá no site tem a nossa webcam ali. A webcam? Que filma. Ah, é aquilo ali que filma, passa. Filma a imagem em tempo real, em high definition. E daí a gente tá aparecendo. Ah, eu pensei que era HD. Agora eu tô aparecendo que o Kleber não tá aqui com a cabeção dele, mas agora tá. Agora tá aparecendo só barriga e pescoço aqui. Mas tamo lá, é só acessar superjovemfm.com.br. E Bom, a gente vai falar aqui com a Rede Leve Calçados e Confecções, o Tito Robert, essa dupla maravilhosa no estúdio da Super Jovem, trazendo as promoções especiais da Leve pra esse final de semana. E não são poucas. Não, hein, Tito? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Beto, a cúpula da Rádio Yoyo. Beltrão, região aí. Eita! Final de semana movimentaço. Chegou o final de semana. É, aí, pro povo ir pra Leve hoje. Hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão aí. O que que preparamos aí, o Robert aí? Ok. A confecção hoje, todo estoque de inverno, olha o que eu tô falando. Todo estoque de inverno, feminino, masculino, infantil. Uh-huh. Tá? Vai encontrar desconto de até quanto? 70%! Você é louco, que isso, rapaz? 70% de desconto, todas as marcas, tá? Em todos os setores, feminino, masculino, infantil, casacos, lãs, moletons, tudo que for linha de inverno, em pleno inverno, com até 70% de desconto. Eita! Mas essa é outra copia? É mentira! Lembramos que é hoje, até as 18h30, e amanhã, sabadão, com aquele atendimento mais que especial, até as 16 horas. Cito alguns exemplos aí nessa promoção. Exemplo, vai pegar um casaco de R$100 aí. Isso. Com 70%, pagar quanto? 30 pila. 30 reais. Milão. Deus. Isso que eu falei em todos os setores. Feminino, masculino, infantil, todas as marcas, o que for linha de inverno, com até 70%. Sensacional. E lembramos ainda que ainda temos o carro pra sortear, né? Ah. A cada R$50 em compras. E é esse mês, né? Você pode levar, dia 27, você pode levar pra casa um Renault Quid zerinho. Eita! É mais melhor que pão com ovo. É bom demais. Eita, tu com ovo. A cada R$50 que tu gasta na Leve, você ganha cupom e vai estar concorrendo, senhor. Vai levar um carão, né? Bah, sorteio dia 27, né? 27. Isso, Tito? Por isso que falamos, só Leve tem, só Leve faz. Exato. Vamos lá agora pro Robert. Boa. E o Robert, boa tarde, Robert. Boa tarde, Beto, boa tarde, a cúpula da Rádio Yoyo, como diz meu amigo Tito. Beto, liquidação todo mundo faz. Mas igual a Leve, ninguém faz. Por quê? 70%, até 70% de desconto em toda a coleção de inverno. Um carro, zero quilômetro, para sortear para você. Bom demais. Né? Nossa. E você ainda pode estar parcelando suas compras com o desconto. Só a Leve tem, só a Leve faz para você. Então não adianta copiar, porque a promoção original que tem crédito, que dá desconto de verdade, é na Leve Calçados e Confecções. E olha só, toda a coleção de botas, as melhores marcas do Brasil, você vai encontrar Boteiro, Tanara, Dakota, Parô, Werner, Seconello, as melhores marcas do Brasil com esse descontão de 70%. Por exemplo, uma bota em couro de R$299, Beto. Hoje você vai pagar somente R$90. Nossa! Que vale isso? Muito a pena você hoje e amanhã fazer a economia na Leve Calçados, setor infantil, também de botas e coturnos, com esse desconto sensacional. Por exemplo, você que tá precisando de uma pantufinha pro teu filho, que eu duvido que ontem à noite, né, podia colocar umas duas cobertas. Meu Deus do céu. O pé ficava gelado. Sim. Nossa, ficava ontem, gelado. Ontem eu liguei o micro-ondas e deixei aberto ele lá no quarto. Lá. Aí, viu? Aí daí eu falei, é, gente, achou que é isso? Uma solução. Ah, achei uma solução. Você vai encontrar... Você vai encontrar pantufas, pantufas na Leve a partir de R$23. Um pé. Não, os dois. O par. O par. Mas só você força assim. Pra você ver como que tá valendo a pena. Papai e mamãe que precisa aí comprar uma pantufa bacana, de que esquenta. Que esquenta. Que esquenta mesmo. Quentinha. Na Leve Calçados, pantufa. A partir de... R$23. A pantufa, o preço dela, pra você ter uma ideia, era R$79. Você vai pagar somente R$23. Gente, tem que correr, aproveitar, porque falaram antes, estava escutando ali fora, né? Quem chegar primeiro vai fazer o quê? Vai beber água limpa. É isso aí, falar. Com certeza. Então vá pra Leve Calçados pra esse final de semana, né? Sexta-feira, sábado, atendimento até às 4 horas da tarde pra você fazer mais muita, muita economia. Isso. Amanhã, sabadão, vai estar bacana pra sair cedo, fazer umas compras, né? Vai. Gostoso, gostoso. Com certeza. Vem pra Leve, Calçados e Confecções, dando uma dica pra você aí, aproveita. E a presença do Beto e da esposa amanhã na Leve. Isso, estaremos lá, com certeza. Ah, com essa intimação, intimou, né? Intimou, intimou. Ó, e a gente recebeu um áudio aqui, ó. Recebimos um áudio. E agora? Legal. Vai, vai, vai. Vai. O Zão parecia cozinho. Você, olha a tia Cris, ouvindo. Ela ouviu. Agora, fala nisso, vamos entrevistar. A gente tava prometendo entrevistar. Isso, ela tá com fone de ouvido, ela ali, tá na com, frente. Olha, tudo que a gente tá falando, a nossa convidada hoje, ela que foi sorteada pra estar aqui no Arraiado do Ioiô. Deixa mais pertinho. E ela vai falar. Vem mais pra cá. Será que vamos contratar ela pra trabalhar aqui? Será? Vamos. Eu acho que sim. Vamos falar com a. Eu esqueci o nome dela. Maria. A Maria. Maria. Maria Luiz, quantos anos você tem, Maria? Cinco anos. Sabia que você fala muito bem? É. Ela estuda e tudo. Você vai, qual é o nome da tua escola, Maria? Nossa Senhora de Fátima. E amanhã você vai ser o quê lá? Você vai fazer o quê lá na escola? Tem que festa lá amanhã? Não tem festa amanhã lá? Não vai ter festa amanhã? Sim. E você vai ser o quê? Sim. Sinhazinha. Ah, Sinhazinha. E ela tá toda a caráter aqui, pra quem não tá vendo aí, acessa a nossa webcam lá no nosso site. Ela tá aqui toda, veio toda ela, o paizão também veio toda também. A caráter. E o pessoal entrou no clima, né? Que legal. Você gosta mais da aula ou da merenda? Do lanche. Do lanche, o que que é dos melhor? Dos dois. Ah, dos dois. Você é estudiosa, você vai bem na escola? Tira boas notas? Mais ou menos. Ela vai, ela frequenta. Ela falou baixinho, pergunta outra coisa. Tá, agora eu vou perguntar uma coisa que eu acho que ela deve saber. É. E a gente não ensaiou, isso é de verdade, a gente não ensaiou. E eu vou perguntar pra ela uma coisa, nem vou olhar pra ela, vou falar assim. Vai falar, é mais que rádio, Maria Luísa? É mais que rádio. É mais que rádio? É super jovem. Ela já decorou. Que show, a Maria Luísa com seus pais foram os nossos convidados nesse dia, né? Não, aproveitaram o nosso buffet de delícias que aí. E obrigado pelo papai e pela mamãe por terem vindo e pela Maria Luísa, que é uma menina muito inteligente, muito querida, muito bonita. E ela fala pra caramba, né? Ela tava querendo falar. Ela tava brava porque nós não tínhamos entrevistado. Não tinha chamado ela. Tava chegava esperando. Um, chegava outro, cadê minha vez, né? E aquele sem pescoço que não para de falar. Ela fala assim. Ô Maria, você quer mandar beijo aí? Um abraço pros seus amiguinhos, algum amiguinho que se gosta bastante. Aproveita, fala. Manda beijo aí. Pra quem você quer mandar um beijo. E o crush, quem é? Agora ela travou. E o crush? O papai não tá ouvindo. Só ouve o que tá no fone de ouvido, ele não ouve o que a gente tá falando. Ele não tem fone de ouvido. Ele não ouve. E Maria, cinco aninhos. Maria cinco ficou cinco envergonhada. Aninhos. E segundo o papai dela, ela fica lá, né? Fica lá, bota lá, Kleber. Vem o papai aqui falar. O papai sempre escutando as PJovem lá, foi sorteado. E também diz que ela tá lá sempre curtindo, né? Sempre curtindo a programação. Pode chegar pertinho aí. Exatamente. A Maria Luísa, o Lourenço também. O Lourenço não tá aqui hoje, mas eles sabem todos os. Até as propagandas, as piadas do ioiô. Eles acompanham, repetem. Por isso que ela sabe que é mais que rádio. É o quê? Jovem. Muito bem. Era legal ver ela aqui no intervalo começar, ela dançando as musiquinhas, os jingles. Agora eu quero saber o seguinte, você gostou? Foi divertido? Você gostou de conhecer a rádio? Sim. Sim, gostou? Que bom, que bom. Semana que vem você vem de novo? Sim. Não, não. Olha. Ferrou, agora vai ter que vir toda semana. Toda semana. O pessoal te tratou bem aqui? Tratou bem? Diz mais ou menos. Mais ou menos. Essa fera aí. A sinceridade. Criança é um bicho. Mas os docinhos estavam bons? Docinho tava bom? Sim. Tava. Esse tava. Não pergunta se a gente é bonito que tá igual. Não. Melhor não. Não pergunte. Eu vou me entregar isso. Em rede nacional. Isso. Eu vou levar aqui invertida. É magro? Ela fala só dois. O pessoal aqui da rádio é magro? Mais ou menos. Bem menos do que mais. E que bom, obrigado aí aos pais, né? Também isso. A Maria, por terem vindo. Acho que foi legal, né? A gente não consegue dar tanta atenção por causa do programa, né? E é muito convidado, todo mundo quer vir aqui no Ioiô, né? Conhecer, enfim. E os divulgadores. Mas obrigado por terem vindo, por terem isso. prestigiado. E tá obrigado outra, pela audiência, né? E outra, fazem parte da história do Ioiô, porque é a primeira vez que a gente faz. A gente já tá muitos anos, eu tô aqui há 8, e vocês já vinham tendo essa ideia, né, Beto? Ensaiando e acabava passando a ideia. Aconteceu outros eventos, shows e coisa e tal, eventos da cidade. E a gente deixava passar em branco. E dessa vez a gente fez, né? Isso. Realizou esse evento aqui. Deu certo. O Arraiá do Ioiô deu certo, graças a Deus. E eles foram os privilegiados por fazer parte da história. O primeiro programa com convidados, né? Convidados. Isso. Primeiro Arraiá com convidados. Digamos assim, convidados que foram previamente avisados. Foram sorteados. Não, porque às vezes a gente recebe convidados que a gente não sabe. Daqui a pouco chega a gente ali, traz uma coca, traz isso, e a gente acaba trazendo pra cá. Mas esse aqui foi premeditado, a gente falou, então vamos convidar o ouvinte, e eles foram sorteados, fazendo parte da história. Só traz coca, traz LSD. Nossa! É um pouquinho de tudo. Eu não tava nesse dia, cara. Tu faltou. Por favor, tragam de novo. Esse dia foi louco. O guerreiro ali diz que gosta. O guerreiro nas baladas sempre com garrafinha de água na mão. Rapaz, se entrega. Mas nosso ouvinte aí quer usar a palavra, então. Só pra agradecer e falar que eu não sabendo de toda essa questão, que somos os primeiros a serem previamente convidados, obrigados. Nós tá se sentindo muito privilegiado por isso. Aí, caipira, e ó, show de bola, viu? Muito obrigado, parabéns e. Sempre que convidar a gente vem, né? Fechou. Sintam-se em casa. Podem vir aí visitar a gente. Agora já fazem parte da família aqui, já fazem parte da história do Ioiô. Sim. Obrigado pela participação de vocês. Vamos tocar música. Ó, pessoal, isso mesmo. Vamos tocar música. Já na volta teremos aí o ganhador do ingresso do Skank, dia 2 de agosto, pra você, exclusiva Super Jovem. Eu cheguei pra deixar vestígios pra você baixar. Foi assim que entreguei meu coração devagar. We'll be right back.

não. One for you, one for me. É você, Robert Val Bastos. O homem da palavra fácil. Roberto Garcia. Vamos lá, galera. Não tem freio. Bom, a gente tá chegando na reta final do programa Yo-Yo aqui na Super Jovem, agradecendo mais uma vez a audiência da galera, né, de toda a região. Isso mesmo. E temos duas coisas para falar para vocês. Sim. Lançamos, hoje tava bastante coisas corrido no programa, nós iríamos graças lançar, mas já estamos lançando de antemão. A vinheta já tá rodando. Já tá rodando. Mês de julho, mês de férias, mês de cinema na Super Jovem. Ingressos para você curtir o cinema Max, tá bom? Ingressos aí vai ter o mês inteiro, vários ingressos, porque tem só vários. Ó, né? Toy Story 4, Rei Leão, Homem-Aranha, os melhores filmes pra você aqui na Super Jovem, no mês de cinema Super Jovem. Tem mais, viu? Tivemos também, vamos ter vários ingressos pro show do Skank, promoção exclusiva Super Jovem. E o primeiro ganhador já foi hoje, foi o Oberdan Carlos de Souza. Oberdan, cola aqui na portaria da Super Berdan. Jovem, retire seu ingresso, vai curtir Skank na faixa aí por conta da Super. Largo. Bom, né? Bom. Ruim não é. Ruim não largo. É. Mas ó, recado, não deu tempo, mas vai ter também durante a programação, ingresso aí pro show do Michel Teló na Festa do Vinho do Queijo. Isso. Aqui tem muita coisa legal, né? Só os melhores prêmios, quer dizer. Continua ligado, bom final de semana pra todo mundo. Sabadão tem uma promoção bem legal também aqui na Super Jovem, vale a pena você acompanhar, tá bom? Legal. A reprise desta bagaça, domingo às 8 horas da noite, até às 10 horas da noite. Então, obrigado pela audiência de todo mundo. É isso? Isso aí, eu volto agora às 4 com o Misturama. Isso. Eu valeu, volto rapaziada. Domingo às 7 da manhã com o Cantar do Galo. Dito isso. Ah, não, isso é na M. Aquele abraço. Valeu. Abraço, tchau, tchau.